Hoje, dia 20 de agosto de 2017, nós estamos juntos para crescer na Palavra de Deus e tem chegado os testemunhos lindos de irmãos que têm ouvido essas ministrações, de outros países, inclusive. Deus é bom, amém, irmãos? Que a graça dEle reflita a vida desses irmãos, que nós possamos ir além das paredes. Deus abençoe, meu irmão. Amém, amados? Você pode ouvir, baixar e compartilhar essa e outras ministrações no site www.vilanovaitabuna.com.br. Diz assim, eu vou ler só o primeiro versículo, porque é um sermão expositivo, então eu vou trabalhar todo o capítulo, provavelmente, se der tempo. Então vamos ler o primeiro versículo e vamos orar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, que em nome de Jesus, teu Espírito Santo, nos revele, Senhor, essa sensação tão maravilhosa que eu tive enquanto estava cantando, hoje é dia de Jesus. Eu vi isso nas letras que nós cantamos, sempre é o teu dia, Senhor. Mas me parece que o Senhor queria nos marcar especialmente hoje com a tua pessoa. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Lá em Timóteo, não precisa abrir agora, Paulo diz a Timóteo, se tu, pois, padrão dos fiéis. E eu fui estudar e vi que aquele termo ali, padrão, a palavra grega é tupos, dessa palavra que vem tipografia, que é a imprensa. O que é a imprensa? Olha que interessante. A imprensa, ela vem desse termo que é a prensa, que é como se prensava o papel com o carimbo e se fazia os livros, os jornais. Então a imprensa, ela vem desse histórico de imprensa escrita. E uma tipografia é o lugar que se faz a imprensa nos papéis. Que a igreja seja a tipografia que imprime Cristo em vocês, amém? Então, tupós é a palavra grega para um golpe que deixa uma marca. E tudo que nós precisamos é ser marcados com as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo às vezes nos machucam um pouco. Não mais do que nós possamos suportar, porque o Senhor não dá um fardo que nós não possamos carregar, amém, irmãos? Embora às vezes pareça que nós não vamos conseguir suportar. As marcas de Cristo são as marcas que Ele faz em você para que as pessoas leiam na sua vida sobre Cristo. Nós temos que ser como um livro aberto, onde quem lê entende Jesus, ama Jesus e busca Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quem é Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, e esse conhecimento de Jesus, ele se dá mediante a ação do Espírito Santo, que nos ensina e nos lembra todas as coisas, amém? É o Espírito Santo quem nos revela a Cristo. É o Espírito Santo que nos apresenta a Cristo. E eu creio no Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal, embora não pareça na liturgia, porque nós não enfatizamos tanto os dons na liturgia, mas nós cremos na contemporaneidade dos dons, cremos que são para hoje todos os dons, cremos em falar em línguas, cremos na interpretação de línguas, cremos no dom de cura, de profetizar, e nós cremos que a Bíblia é a mesma hoje, amém ou não? Mas, se você olhar o ministério do Espírito Santo, como alguns já disseram, os teólogos puritanos, o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O ministério do Espírito Santo é o ministério de lançar luz para Jesus. O ministério do Espírito Santo é mostrar Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem nos apresenta a Jesus. Amém ou não amém? E esse mesmo Espírito Santo, que quanto mais nós buscamos ser cheios dele e menos influenciados pela carne, que o pendor da carne é para a morte, mas o Espírito é para a vida e paz. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você entende Jesus. Se alguém é cheio de dons, mas não entende Jesus, ou melhor, não conhece Jesus, ao ponto de com a sua vida poder explicar sobre Jesus, ele não pode ser uma referência para a sua vida. E você pergunta, pastor, e existe alguém que pode ter dons e evidências de dons sem ter uma vida que apresenta Jesus? Claro que sim. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que era uma igreja que apresentava qualquer coisa menos Jesus, embora fossem cheios de dons. Então busque ser cheio do Espírito Santo, mas o objetivo maior de você ser cheio do Espírito Santo é você viver marcado por Jesus. E essas marcas de Cristo, elas são uma verdadeira impressão em você. E as pessoas começam a ver Cristo em você, porque as pessoas não veem a Cristo fisicamente, a não ser por uma teofania, algo muito raro de acontecer, possível, comum até hoje, onde a igreja é perseguida. Mas você é o Jesus que o seu vizinho vê, querendo você ou não. Você é a Bíblia que seu vizinho lê. Você é a expressão de Deus mais próxima das pessoas que trabalham com você. E isso é uma honra, mas também um dever. Amém? E diz assim o texto, então, revelação de Jesus Cristo. Por que é uma revelação? Apocalipse é uma palavra que significa revelação. Significa tirar o véu. A ideia de Apocalipse não é ser um livro complicado, mas é um livro que, ao contrário, explica sobre a pessoa de Jesus. Nós estamos acostumados a ouvir sobre Jesus como ser plácido, calmo, que andava quase como se estivesse dançando balé pela Palestina, de forma muito, muito suave. Só que, na verdade, Jesus, ele, embora tenha vindo como servo, e foi servo até a morte, de cruz, ele ressuscitou e vive em toda a sua glória hoje. Ele se esvaziou, como diz Filipenses, mas hoje ele voltou, porque o próprio livro de Filipenses diz que a ele foi dado um nome sobre todo nome. E ele tomou de volta todo o poder, ou melhor, recebeu de volta todo o poder que ele tinha esvaziado quando veio para a terra. Então, esse texto de Apocalipse, assim como os demais no próprio texto de Apocalipse, vai falar de Jesus como Deus, de Jesus em sua glória, de Jesus em seu esplendor, de Jesus que, embora tenha vindo não para julgar enquanto estava encarnado, agora ele volta com cetro de ferro na mão, onde vai julgar vivos e mortos. Amém? Então nós precisamos rever a nossa relação com Jesus, porque muitas vezes nós estamos achando que estamos fazendo um favor a Jesus quando nós temos uma conduta mais adequada, quando na verdade quem recebe todo favor somos nós, porque ele não precisa de nós, mas ele nos ama, amém, irmãos? Então, enquanto você ouvir isso, se apodere dessas palavras, receba essas palavras, amém? Revelação de Jesus Cristo, ou seja, o véu vai ser tirado. Agora vocês vão saber como vai ser plenamente a sua vinda e o que vocês precisam saber para que vocês esperem ele de forma adequada. Revelação de Jesus Cristo, ele é Jesus. Jesus significa a salvação que veio de Jeová, Jesus ou Yeshua. Então o próprio nome de Jesus já anuncia que ele é aquele que foi enviado por Deus, a salvação de Deus, a salvação que vem de Deus. Jeová não é uma palavra para Deus Pai. Jeová é muito usado para Deus Pai, para Deus Filho, para Deus Espírito Santo. Então vamos parar com essa ideia equivocada de que Jeová é o Pai. Não, Jeová é o nome para Deus, é o nome principal para Deus no Velho Testamento, não é o único, mas ele não quer falar só do Pai. Então quando se diz é a salvação de Jeová, é a salvação que da Trindade, Jesus se esvaziou e desceu aqui, foi Deus Emmanuel, Deus conosco, para poder salvar você e a mim. Amém ou não amém? Então, Jesus Cristo, Cristo é a palavra grega para Messias. Messias ou Mexíaca, que é ungido. Ungido é aquele que lhe foi derramado óleo sobre a cabeça. Os judeus esperam até hoje o Messias, sabia? Tem uma porta em Israel que é a porta do Messias, ou a porta do Mexíaca. E eles acreditam que Jesus vai entrar por aquela porta. Jesus não, o Cristo. Porque eles não creem que Jesus é o Cristo, eles creem que Jesus é o impostor. Eu fui em Salvador na livraria evangélica, e estava lá, olhei alguns volumes, tinha algumas coisas boas, muitas coisas boas, e eu tinha um estande que era só de literatura judaica. E eu chamei o vendedor e falei, por que vocês vendem livros judaicos? Aí ele falou, ah, porque os teólogos gostam de ler. A gente também tem um estande da livraria da editora católica. Eu falei, ó, os católicos são cristãos desviados, mas são cristãos. Por que vocês têm livros aqui ensinando o Talmud, ensinando as regras judaicas, modernas inclusive? Ele falou, ah, porque tem gente que compra tudo. Eu falei, eles são anticristãos. Vocês estão publicando a literatura de anticristãos aqui, por quê? Então eu amo os judeus, Jesus era judeu, amém? Mas tem uma moda agora de se cultuar a cultura judaica, a literatura judaica. Tudo bem, tem a Bíblia hebraica, eu tenho, estudo, e faz parte, esses dias agora eu vou dar aula de hebraico no seminário, mas os judeus, eles não têm Jesus como Deus, eles têm Jesus como o impostor. Então você ama o judeu, ora por Israel, mas não esqueça, o Messias para eles não é o Cristo, mas para nós é, amém ou não? Amém. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E você pode perguntar, mas pastor, brevemente, por que não aconteceram ainda? Na verdade, muito de Apocalipse já aconteceu, pouco falta ainda para acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Então, o Senhor providenciou que João pudesse receber essa revelação e escrever para nós. Está aqui ainda, diga amém. Amém. João era aquele discípulo a quem Jesus amava, o discípulo mais moço, provavelmente era um adolescente, que largou sua profissão e foi se tornar discípulo. 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. E aí o próprio João, que escreveu o Apocalipse, fala a seu respeito e diz, é um testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, eu estou escrevendo aqui o que está na palavra. Inclusive o próprio João diz que seja acrescentado uma vírgula ou tio aqui e seja maldito. Porque tudo que está aqui no livro de Apocalipse tem uma responsabilidade com toda a escritura sagrada do Velho Testamento. E uma responsabilidade também com que Jesus testemunhou para ele, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto ele viu. Então ele cita aqui em Apocalipse toda a escritura hebraica antiga, sagrada, todos os livros que nós usamos hoje na nossa Bíblia no Velho Testamento. Ele cita o que Jesus mandou que ele escrevesse e ele cita tudo o que ele viu Jesus vivendo. Está comigo, amém ou não? 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem a palavra dessa profecia. Leia Apocalipse. Não tenha medo de ler Apocalipse. Você quer ser bem-aventurado? Leia o livro. Tá bom? Ah, mas é difícil entender. Leia. Leia. Leia de novo. Leia mais uma vez. E peça para o Espírito Santo te explicar o que é que está escrito. Mas não é só ler, é também ouvir. Que é uma diferença de ouvir para escutar. O que a Bíblia está dizendo aqui é que você vai ser muito feliz se você considerar o que você está ouvindo eu te pregar aqui hoje e o que você vai ver nessas linhas que você pode ler sim, sem medo, porque o Espírito Santo vai te ensinar e você pode recorrer a irmãos mais maduros para te ensinarem também. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas. A profecia, ela não fala só do futuro, ela fala também do presente, ok? Amém? Então, alguns dizem que Apocalipse fala das sete igrejas e cada igreja seria uma era da igreja. Dispensacionalismo diz isso. Só que isso é um absurdo, porque nós vemos todas essas características das sete igrejas durante toda a fase da igreja até hoje. Então, se falou da situação daquele momento e também se falou depois. Profecia não é só prefatizar. Profecia é tudo que sai da boca de Deus. Amém? E guardam as coisas que neles são escritas. Então ele diz, bem-aventurado quem ouve, bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem absorve e bem-aventurado quem vive essa profecia. Irmãos, glória a Jesus por isso. Glorifique a Jesus por isso. Vocês têm ouvido a palavra de Deus. Nós temos ouvido a palavra de Deus. A questão, nós temos lido a palavra, nós temos tido acesso à palavra. A questão é se há uma disposição em nossos corações para cumprir essa palavra. Às vezes não há. E essa bem-aventurança, essa alegria, esses felizes são, que é o bem-aventurado, no que diz respeito à palavra, é para quem tem acesso a ela somente? Não, mas é para quem absorve, para quem medita, para quem rumina. Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na palavra. Eu tenho dito aqui que meditar nesse contexto hebraico, da cultura dos judeus, que foi escrita o Velho e o Novo também, em grande parte, não é você ficar com a mente vazia, buscando o som do universo, o oco. Não. Meditar na palavra é ficar sempre pensando nela. Você quer uma dica para tudo na sua vida ser bem-sucedido? Tente aplicar a palavra que você já conhece naquela área. O que é que Deus diz sobre isso? Ah, eu estou tendo um sentimento. Ou, o que é que Deus diz sobre isso? Ah, eu estou com uma certa vontade. Ou, o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Ah, eu estava com vontade de falar certa coisa. Peraí, o que a Bíblia diz sobre isso? E dizem por aí, eu fico tão triste quando eu vejo um pastor, às vezes eminente, dizendo, não tem manual para o casamento, não tem manual para criar filho. Claro que tem, é a palavra de Deus. Tem manual para a igreja, irmãos. Inclusive, é todo o esforço que a gente tem na Vida Nova é que sejamos uma igreja bíblica. Porque tem um monte de coisa que a gente tradicionalmente vai recebendo geração em geração e acaba aplicando sem nem ser bíblico. Então, leia, ouça e pratique. Sempre que eu vou orar ao Senhor e vou reclamar de alguma coisa, principalmente que diz respeito à igreja, ele sempre, graciosamente e amorosamente, ele diz, você cuidou disso? Você fez o que eu já te ensinei sobre isso? E eu vergonhadamente digo não. Ele diz, então por que você vai bater na igreja? Não faça isso. Geralmente sigo a família também. Às vezes quando a gente vem reclamar de alguma coisa, está insatisfeito de alguma coisa, e vai dizer, Deus, mas isso está acontecendo na minha casa. Geralmente o Espírito Santo diz, você aplicou aquilo que eu te ensinei? Não. Então, antes de qualquer coisa, peça perdão por não ter vivido o que eu te ensinei, antes de me culpar como se eu não quisesse abençoar a sua casa. A igreja sabe, irmãos, o que fazer. Nosso problema hoje não é ignorância. Amém? E o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça a vós outros e paz à parte daquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. João está escrevendo aqui as sete igrejas da Ásia, mas essa revelação ela serve para nós também, assim como serviu para a igreja toda a sua história. Por que sete igrejas da Ásia? João era o bispo dessas sete igrejas da Ásia, antes de ser preso em Pátimos. Essas igrejas tiveram outros bispos, como, por exemplo, Timóteo em Éfeso. Mas é muito provável... A cronologia óbvia é que Timóteo foi posteriormente bispo em Éfeso. Antes foi João. Amém? Claro, foi depois. No ministério de Paulo, né? Mas vamos aqui. Então, assim, não, me perdoem se eu estiver enganado, depois eu corrijo isso para vocês, tá bom? O que importa é que é a igreja que João tinha uma responsabilidade de ser bispo sobre ela, mas ele estava preso. Você já pensou o que é? Você está preso e você tem um monte de filho e manda uma carta para sua esposa tentando orientar ela de como ela devia cuidar dos filhos. Assim era João, tentando orientar as igrejas que ele era responsável, mesmo estando preso. Tem que confiar muito na graça de Deus, hein, irmãos, o favor de Deus. E ele diz: graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Só uma lição aqui da vida de João: ele consegue ministrar graça e paz mesmo estando preso e torturado. E aqui é um princípio cristão muito poderoso de que, sim, nós damos aquilo que às vezes não temos como usufruir. Falei para alguém esses dias que perdão é como amor: quanto mais você dá, mais você tem. Graça, paz, quanto mais você dá, mais você tem. E ele diz: olha aqui, as sete igrejas são na Ásia, graça, voz e paz, a parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus. Que são os sete espíritos, pastor? Sete é o número que fala da perfeição de Deus. Então ele fala: graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Olha, graça e paz daquele que sempre existiu, que nada foge do controle dele, que nada foge do governo dele, aquele que sempre existiu antes de qualquer coisa existir, aquele que permanece sendo hoje, mesmo com a igreja perseguida como está, e aquele que vai vir em glória. Então ele diz: aquele que controla todo o tempo, fiquem em paz, o tempo é dele. E da parte do Espírito Santo. Então aqui, João diz: paz e graça da parte daquele que é, que era e que havia de vir, Jesus, dos sete espíritos que se estão diante do trono de Deus, o próprio Espírito Santo. Amém? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O versículo 5 nos faz entender que o que era, o que é e o que há de vir pode estar se tratando tanto do Pai quanto do Filho, mas quando ele fala que há de vir, é claro que a gente entende que é Jesus. Não há problema, uma coisa é clara aqui: ele está falando que vem da parte da Trindade, vem da parte de Deus pleno. Amém, irmãos? Ele diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que primogênito dos mortos, pastor? Porque ele foi o primeiro dos mortos que foi ressuscitado para nunca mais morrer. Lázaro morreu, ressuscitou, mas depois morreu de novo, não é? Jesus morreu, ressuscitou, para nunca mais morrer. Então, você um dia vai ser ressuscitado e nunca mais vai morrer. Amém, irmãos? Então ele diz: o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ou seja, todo o poder que existe na terra está abaixo do poder de Jesus. Todo o poder. E você às vezes precisa lembrar disso. Às vezes a gente acha que está sob o poder de alguém. Às vezes a gente fica aflito porque acha que a nossa vida está na mão de alguém. De alguém que vai nos contratar, de alguém que vai nos demitir, de alguém que vai nos promover, de alguém que vai nos aprovar, de alguém que vai nos reprovar, de alguém que a gente ama e não nos ama, de alguém que a gente não ama e a pessoa está preso por algum vínculo a essa pessoa. A gente começa a achar que nossa vida está na mão dos outros. Sua vida está na mão de Deus. E você precisa lembrar disso. Isso traz uma paz extraordinária, irmãos. Extraordinária. Aleluia. Príncipe dos reis da terra. Todo poder na terra foi construído por Deus. Quando Pilatos virou para Jesus e falou assim: eu tenho o poder de tirar você dessa situação, Jesus levanta. Gente, imagina a cena. Ele levantando os olhos, olhando nos olhos de Pilatos, dizendo: nenhum poder você teria se do alto não tivesse vindo. Pilatos não teve que falar mais. Não há poder que não venha do alto. Isso serve para você não temer as pessoas. E serve também para você lembrar que todo o poder que você tem veio do alto. Isso é bom para os maridos lembrarem. Porque o marido gosta de mandar. Então é bom você lembrar que o poder que você tem sobre a sua esposa veio do alto. Isso deve cuidar bem dela. Porque ela é amada, ela é a menina dos olhos de Deus. Deus a ama muito. É uma responsabilidade muito grande que você tem com o poder que Deus lhe deu. Na hora que você, mãe, pai, fosse severo demais com seu filho, lembre-se da graça e da misericórdia que Jesus tem com você. Às vezes nós somos verdadeiros déspotas com os meninos, porque a gente não pode gritar mais ninguém hoje, não pode gritar um funcionário, não pode mais filho, a gente grita. Você tem poder? O Senhor te deu esse poder. Use bem dele. Ainda está aqui, diga amém. Amém. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. A fiel e perfeita testemunha. A fiel e perfeita testemunha que vê todas as coisas. Aquele que nós não podemos fugir dos seus olhos, como vou falar adiante. O primogênito dos mortos, aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. E o príncipe dos reis da terra, pois ninguém tem qualquer autoridade sem que ele tenha constituído. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia. Jesus ama você, irmão. Pode parecer que não há nenhuma novidade nisso. Uma vez, meu pai estava numa reunião de oração e uma irmã falou da parte de Deus com ele: o Senhor manda te dizer que ele te ama. E meu pai, que teve muitas experiências com Deus, achou aquilo meio trivial. Aquilo meio... claro que Deus me ama. Qual a novidade nisso? Essa irmã talvez deve ter chutado. E aí ele estava na porta recebendo os irmãos, como um bom pastor presbiteriano que ele era. E uma irmã de oração, cheia do Espírito Santo, encostou nele e falou assim: pastor, o senhor ama sua esposa? Amo. É importante o senhor dizer para ela sempre que a ama? É. Pois então não despreze quando Deus diz que te ama. Não despreze isso, irmãos. Às vezes nós queremos o amor de um filho. Isso é importante. Às vezes queremos o amor da esposa. É importante. Às vezes queremos o amor dos irmãos da igreja. É importante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não há amor como o amor de Jesus. Porque ele amou você enquanto você... enquanto você não tinha nada de atraente para ser amado, como não tem ainda. Ele amou você enquanto você era... e não são palavras minhas, são palavras da Bíblia. Enquanto você era inimigo dele, ele lhe amou. Porque quem dá vida pelos seus amigos não faz muita coisa. Mas aquele que dá vida pelos seus inimigos, esse fez muita coisa. Então, quando você não se sentir amado, lembre do que eu estou te falando aqui. Escute isso. Guarde no seu coração. Viva isso. Quando você sentir: poxa, eu pensei que minha esposa podia me amar mais nesse momento. Ele está amando você. E como, irmãos, olha, eu não quero ser... não quero pesar você, mas eu sou obrigado a dizer isso. Quantas vezes somos ingratos com o amor de Deus? Muitas vezes nós somos. Porque nós estamos chorando por não termos o amor de quem nós escolhemos para nos amar. Mas ele diz: eu amo você com todo o meu amor. E é um amor que não é o tanto que nós merecemos, é o tanto que nós precisamos. E nós precisávamos de um amor que fosse sacrificial, e foi lá e entregou a vida por nós. Ninguém faz nada por mim. Jesus entregou a vida dele por você. O Pai entregou o Filho por você. O Espírito Santo, ele geme em você por você. Como que você não é amado? Muito amado você é. Amado ao máximo. Muito amado você é. E ele entregou a vida dele por você. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E ele dá uma explicação do amor dele. Ó, não é um amor só de palavras. É um amor provado. É um amor comprovado. Você é livre dos seus pecados por causa desse amor. E nos fez reino, sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Amém. E nos fez reino e sacerdotes. Nós somos o reino de Deus aqui na terra. A igreja, ela tem o dever de ministrar, de ensinar, de inspirar a terra com uma cultura de outro reino. O que acontece é que hoje a igreja não tem ministrado essa cultura. E oportunistas estão surrupiando, estão tomando, estão roubando, por exemplo, o crivo moral que deveria ser da igreja. Quantas pessoas hoje saem do cristianismo e vão para o islamismo? Por quê, irmãos? O que é que está acontecendo? Porque o que começou a acontecer na Europa, e já acontece muito nos Estados Unidos também, é o que a gente chama em teologia e em sociologia, de uma sociedade pós-cristã. O que é uma era pós-cristã? É um cristianismo licencioso. É um cristianismo onde, por conta de uma compreensão que nós temos que ter das diferenças, nós aceitamos tudo. Tudo é normal. Devemos aceitar, porque afinal de contas, nós não podemos ter preconceitos. Uma vez eu estava atendendo uma criança e ela falou assim para mim: "Ah, eu não suporto isso de homossexualismo. Oh, desculpa, não posso falar essas coisas." Aí eu falei: "É aqui que você tem que falar tudo, você está no consultório." E chega, os olhos deles brilharam, porque o menino estava cansado de ver toda uma campanha em prol do homossexualismo e ele não tinha onde falar que aquilo incomodava ele, porque ele estava sendo chamado de homofóbico na escola, provavelmente em casa também. Eu falei: "Negão, o lugar é esse aqui, o que é que você acha?" "Isso é um absurdo, como é que pode?" Eu aproveitei para falar sobre o amor e a graça, amém? Mas ali ele teve a liberdade de dizer que aquilo não era natural, que aquilo não era uma coisa que combinava com o que Deus fez. Então, o que tem acontecido? Nós, cristãos, nos vestimos cada vez de forma mais inadequada, mais indecente. Você olha as redes sociais de um cristão hoje, dá uma vergonha, dá vontade de chorar. Os muçulmanos ensinam para os filhos, eles são hipócritas. Veja, no dia do Deus deles, eles colocaram outro Deus, chama Noel. Veja, no dia da morte do Deus deles, eles colocaram Deus, o coelho. Eles se dizem cristãos, mas se você vê o que eles assistem, eles são imorais. Olhem, filhos, como eles se vestem. Olhem como eles tratam os seus filhos. Os pais não têm tempo para os filhos. As mães não têm tempo para os filhos. É isso que vocês querem? Não! Então, irmãos, nós temos que ter coragem de assumir a nossa fé. Vamos sair de cima do muro, amém ou não? Amém. Nós somos um reino de amor e graça, mas também um reino que tem coragem de dizer o que é certo e errado. Um reino que tem uma linguagem, é uma linguagem espiritual, não vive em chocarrices, não vive em difamações, não vive mexericando. Essa é a nossa linguagem. Nossas brincadeiras têm que ser santas. Nosso namoro tem que ser santo. Nosso casamento tem que ser santo. A criação dos nossos filhos tem que ser santo. Não porque é pesado, mas porque é o melhor. Você já tomou um copo de água na casa de alguém que você pensou: "Eu acho que essa vasilha estava aberta"? Que veio com gosto de tudo que tinha na geladeira. Pastor, então tem que tomar, né? Vai falar o quê? Água boa é água pura. O melhor é a pureza, sempre a pureza é o melhor. Purifique seus olhos, purifique sua língua, purifique seus ouvidos, purifique suas mãos, enquanto ainda há tempo. Você é o reino, irmãos. Você é o reino. Você já pensou se no prédio aquele ali se diz crente, só vive com o cabelo debaixo do braço, mas é o último a pagar o condomínio. Na reunião só faz reclamar. Aí você diz: "Pastor, mas fica pesado, a gente é imperfeito." Claro que é imperfeito, irmão. Eu sou mais imperfeito que todos vocês. Mas a questão aqui não é ser perfeito ou ser imperfeito. A questão aqui é o quanto nós levamos a sério essa missão, que é expandir e expressar o reino de Deus. Estamos entendendo, irmãos? Amém? Qual é a responsabilidade? Nós recebemos a salvação, a graça. Nós recebemos, irmãos, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Mas como que nós demonstramos isso? Sacerdotes, agora que pegou. O sacerdote, ele, na velha aliança, ele era um ser. Eu não ia conseguir ser sacerdote, porque eu sou um pouco vesgo, já falei para vocês esses dias. Muito pouco, milímetros. Mas eu não poderia ser sacerdote, tinha que ser perfeito. Você diz, ai pastor, então não dá, porque a gente não é perfeito, vamos desistir desse negócio. Mas glória a Deus que nos preenche em todas as coisas, amém? A questão aqui é a licenciosidade. Eu não posso ver uma área da minha vida que é imperfeita e dizer, ok, tudo bem, fazer o quê, né? Não. Essa licenciosidade, Paulo diz, não useis da graça para dar ocasião à carne. Irmãos, eu gosto de pregar rindo, eu gosto, vocês me conhecem, mas talvez seja dia, hoje um dia de apertar os parafusos, amém ou não? Então, como eu vivo o meu sacerdócio? Basicamente, o ministério do sacerdote era receber as questões do povo e levar para Deus, receber a palavra de Deus e levar para o povo, promover a adoração do povo. Ele era o intermediário entre o povo e Deus, Deus e o povo. Pegou aí? Você é o intermediário entre os seus irmãos descrentes, entre os seus colegas de trabalho descrentes, entre a sua família quando é descrente, e Deus, sacerdote. A roupa que o sacerdote usava, irmãos, uma coisa linda, ele usava a mitra, um turbante na cabeça dele, tinha que ser branco e perfeito, porque simbolizava a santidade dos pensamentos. Pensamentos santos, puros. Uma coroa de ouro que simbolizava a excelência. Até as, perdão com a palavra, as cirolas, que é o termo usado na Bíblia do sacerdote, tinha que ser de linho puríssimo e branco, simbolizando a pureza interior. Ele carregava um sumo sacerdote, uma tábua de pedras preciosas, 12 pedras. Cada pedra simbolizava uma tribo de Israel, dizendo, eu carrego em mim o meu povo. Aleluia! Eu tenho por preciosos aquele que Deus me chamou a representar. Irmãos, que coisa tremenda! Então o sacerdote é aquele que leva. Se você vê seu filho, sua esposa, seu marido não vivendo a plenitude de Deus, leve as questões deles para Deus. Amém ou não? Se você vê o seu pai e a sua mãe não vivendo a plenitude de Deus, leve as questões deles para Deus. Agora, o sacerdote também é profeta. Porque o sacerdote, no nosso caso, nem todo no Velho Testamento era, mas nós somos. Num certo sentido, todo sacerdote era profeta. Porque ele também tinha um dever, muitas vezes, de levar a resposta de Deus para o povo. Por exemplo, Samuel era sacerdote e profeta. Desde pequenininho. Está aqui ainda, diga amém. Reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. E a Ele seja glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Vocês estão com calor? Tá bom? Tá frio? Tá bom? Se tiver quente, vocês falam, tá bom? 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, ele vem do céu. E todo olho verá. Ah, vai ser pela internet? Não. Deus vai fazer alguma coisa, não sei o que, para que todos vejam. Até mesmo aqueles que os transpassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Importante quando Jesus diz todos verão. Ele não está falando só de todos geograficamente. Está falando de todos historicamente. Porque até aqueles que transpassaram Jesus. Hã? Sim. Porque até aqueles que transpassaram a Jesus, eles vão ver Jesus. Você pensa que é todos os seres do universo, todos os anjos, demônios, todos que já nasceram um dia, vão ver Jesus. Tremendo, irmãos. Então, até aqueles que estão no inferno, sim. Deus vai abrir o teto do inferno, digamos assim, para que todos vejam Jesus vindo. Porque todos. E você vai estar lá? Você vai estar lá? Não, não perguntei no inferno. Eu perguntei na volta de Jesus. E todas as tribos da terra se lamenta, de repente alguém fala, voltar, eu faço apelo, eu digo, então recebe Jesus para você não estar lá. E todas as tribos da terra estarão lá, todos representados estarão lá. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que adivinha, o Todo-Poderoso. Irmãos, aquele que veio humilde, nasceu na manjedoura, foi perseguido, refugiado no Egito quando era criança, voltou, tem uma vida simples, provavelmente ficou órfão do pai adotivo José, cresceu na Palestina, naquela região mais ou menos da Palestina, um Deus tremendo e poderoso que se esvaziou e foi esbofeteado e cuspido e foi crucificado. Só que ele ressuscitou o terceiro dia e ele agora vem como aquele Todo-Poderoso. Aleluia. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, na aflição, mas também no reino, e na perseguição em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, você já pensou o que é se algum dia você for preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus? Que honra! Provavelmente alguns de nós ainda estarão vivos quando, sim, claro que creio, é bíblico, vai ser obrigado que todo ser humano use uma espécie de equipamento para que ele possa comprar e vender. Uma marca, um selo. Eu acredito que é um equipamento, uma espécie de chip. É provável, tudo indica que seja algo assim. E a gente vai dizer, não, é claro. E a gente vai ter que se virar. E eu espero que a mina esteja viva e saudável, porque ele vai me salvar a gente de muita coisa. Porque, não é? A gente vai se dar nó e pingo de éter. Porque a gente vai ter que sobreviver perseguido, sem poder comprar nem vender, mas não tem problema com isso. Porque quando a gente estiver com fome, e Jesus vai mandar os codornizes para a gente, e a gente vai se alimentar e vai ficar na bênção. Amém ou não? Agora, a pergunta. Será mesmo que a gente já chegou a esse lugar de ser capaz de dizer não à liberdade, às vezes até à vida, para poder não negar a Jesus? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque já nos ronda um cristianismo filosófico. Um cristianismo que é basicamente um senso ético e moral, onde nós aprendemos a melhor forma de nos darmos bem. De sermos bonzinhos, de sermos simpáticos. Só que eu li na minha Bíblia essa semana, quando os irmãos chegaram a determinado lugar e foi dito deles. Paulo e Silas, chegaram aqui aqueles que têm alvoraçado o mundo. Aleluia. Que testemunho tremendo, né? Chegaram aqui aqueles que têm subvertido a cabeça de todo mundo, que têm levado, tirado as suas pessoas, as suas religiões, as suas crenças, e têm feito elas crerem nesse Jesus, como se fôssemos nós, mas quem faz crer é o Espírito Santo, também ou não? Então, que em nome de Jesus nós tenhamos a honra de sermos presos pelo amor ao Evangelho, e tenhamos a honra de sermos perseguidos pelo amor a Jesus. Não há honra maior do que essa. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e eu vi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Alguns acham que o dia do Senhor aqui é o domingo, porque ele se reuniu no domingo, Jesus ressuscitou no domingo. Mas pelo que se vê em Apocalipse, é muito provável, eu creio, que ele está falando de uma espécie de translado sobrenatural, onde ele foi tirado de onde ele estava em Patmos e foi levado para o futuro para assistir o que Deus faria na volta de Jesus. Amém ou não? Então ele diz, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, uma espécie de sonho, de visão, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta que dizia, o que vês escreve num livro e envio às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa de juiz. João virou, e quando virou, viu 7 candeeiros. O que é o candeeiro? É o minorá. É uma espécie de lâmpada, de óleo, que tinham 7 lugares das chamas saírem. E esses candeeiros simbolizavam a igreja, como a gente pode ver no próprio livro de Apocalipse. Então, quando João virou para trás, ele viu os candeeiros, que são símbolo da igreja. Amém ou não? E voltei-me para ver... De 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar me vi 7 candeeiros de ouro. Isso fala da excelência que o Senhor quer na igreja dele, ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, ou seja, com um aspecto humano, vestido com a roupa de juiz. Jesus veio para julgar, irmãos. Agora Jesus veio para julgar. Na sua primeira vinda ele veio não para julgar, mas agora ele veio para julgar, porque ele é o reto juiz. E nada vai passar dele. E às vezes nós pensamos assim: tudo bem, a maioria das coisas que eu faço são coisas boas, e eu serei julgado por elas. Se alguém aqui já foi julgado por alguma coisa, justa ou injustamente, vai se lembrar que o juiz não lhe julga pelas coisas boas que você faz. Isso não lhe leva diante do juiz, leva? Não. O que lhe leva diante do juiz são as coisas erradas que você faz. E todos nós aqui não estamos isentos, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, fazemos coisas muito erradas. E nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Quem aqui vai chegar lá e dizer assim, inocente? Todos nós somos culpados, irmãos. Quem vai interceder por nós é Jesus, que vai dizer ao Pai: eu levei os pecados dele. Eles foram condenados em mim e seremos absolvidos eternamente. E no meio dos candeeiros, semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa talá, uma roupa de juiz. E cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Esse cinto, ele era usado pelos romanos e naquela cultura para poder segurar o vestido, para dar agilidade, mobilidade. Às vezes pensamos que Jesus demora de agir, mas esse símbolo fala que Jesus é mais ágil do que a gente pensa. Jesus age no tempo certo, da forma certa. Jesus não demora, nós que somos afobados. Ele é excelente no seu julgamento, irmãos. O cinto é de ouro. Em sua cabeça, cabelos eram brancos como lã, como a neve. As suas cãs eram brancas. Seus cabelos eram brancos. Falando da experiência de Jesus. A gente não consegue conceber essa imagem, geralmente, né? Sempre a gente pensa em Jesus como ele veio, um jovem de 33 anos. Mas aqui ele vem com cabelos brancos. Como os juízes usavam, e até em alguns lugares do mundo usam, a peruca branca até hoje, simbolizando a sabedoria. E Jesus vem com os cabelos brancos, simbolizando a suprema sabedoria que está nele. E diz: e os seus olhos como chama de fogo. Você sabia que nada passa dos olhos de Deus? Irmãos, muitas pessoas pregam esse texto e dizem: cuidado, Deus vê tudo. Você já deve ter ouvido muito isso. E eu faço coro a esses meus irmãos e digo: cuidado, Deus vê tudo. Mas a ideia aqui não é só o temor de Deus. É saber: olha, fica tranquilo, Deus vê tudo. Fica tranquilo, Deus vê tudo. Nada passa do controle de Deus. Nada está... Um bebê sendo formado no ventre da mãe, o Senhor está contemplando. Aleluia. Alguém que tenta se esconder de Deus no mais profundo abismo, ali o Senhor está também. Não há... A gente pensa às vezes: ah, eu andei distante de Deus. Ah, você acha que estava distante de Deus. Você podia até estar distante de Deus, mas não passou dos olhos dele. Nada. Os olhos são como chão de fogo. São olhos que consomem. Olhos que mostram poder. O fogo purifica, irmãos. O fogo queima toda a palha. Deus, quando olha para você, toda a palha da religiosidade, do que as pessoas acham de você, tudo é consumido. Só fica aquilo que o fogo não queima. Os olhos dele também são purificadores. Eu lamento se você só tem medo dos olhos de Deus porque tem medo do que ele vê, dos seus pensamentos, por exemplo. Mas eu quero que ele me olhe muito, porque enquanto ele me olha, ele me purifica. E o fogo não tem sentido de queimar sobre o que já está puro. Ele reluz o que está puro. Primeiro ele queima, depois ele reluz. Amém ou não? E diz, no versículo 15, os seus pés semelhantes ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha. Ao contrário dos pés, a visão antiga de Daniel, o pé de barro, que falam de uma autoridade que pode cair a qualquer momento, a palavra de Deus está falando, confia no Senhor, porque Ele é inabalável. Você está aqui comigo, diga amém. Os pés, como de latão reluzente, falam que não são quebráveis. Jesus é firme, Jesus está sobre nós, e Jesus não tem pés de barro que podem ser quebrados a qualquer momento. Uma vez Deus me deu uma visão de um amigo meu, era um amigo muito íntimo, colega de seminário, e Deus me deu a visão e mandou falar com ele. E eu falei, fulano, o Senhor me mostrou que seus pés são de barro. E eu não estava sabendo exatamente da situação, se não me engano, não me lembro exatamente o período da minha vida que eu falei isso, mas eu lembro exatamente dessa mensagem. E ele tinha um problema com droga e ele nunca conseguiu ficar plenamente livre disso, e isso acabou destruindo o ministério dele. Eu só falei porque Deus mandou. Eu preferiria ouvir e orar. Não tenha os pés de barro. Às vezes você está em pé, mas seus pés são de barro. Mas Jesus tem pés de bronze polido, de latão polido. Amém ou não? E diz assim, e sua voz ecoou, perdão, revelado pelo fogo, e sua voz era como de muitas águas, era muito poderoso, era muito forte. Tinha ele à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía, as 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas, irmãos. Você ora pelo seu pastor? Algumas pessoas oram. Ore muito pelo seu pastor. Eu preciso muito da sua oração. Eu preciso muito da sua oração. Uma pessoa cai, é feio e é ruim. Mas se o pastor cai, ele leva algumas pessoas menos maduras como ele. Orem para que eu seja fiel ao Senhor. Orem para que eu seja fiel à minha esposa. Orem para que eu seja fiel a vocês. Chorem por mim, irmãos. Porque isso pode certamente fazer vocês mais alegres. E Jesus me tem na mão dele e isso me consola. E diz assim, na sua mão direita, na sua destra, ele tem as 7 estrelas. E da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando o resplendor da sua força. Nós vamos fazer a ceia, os irmãos podem trazer, enquanto eu estou pregando. Por favor, pode trazer, Josi. E aqui diz assim, irmãos, está comigo, amém ou não? E a sua boca saía uma grande espada de 2 cortes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Deixa eu te falar uma coisa. Não é raro eu ouvir de pessoas que tiveram experiências com Deus, que ensinaram coisas que não eram bíblicas. E eu digo, não foi de Deus. Essa semana mesmo eu estive com alguém e eu falei, não tem como isso ter sido de Deus. Porque isso fere a Bíblia. A palavra de Deus, ela é o critério para a igreja, amém, irmãos? Ela é o crivo para a igreja. É a Bíblia, é a nossa regra de fé, nossa prática, nosso caminho, é a Bíblia. Ela ensina como devemos agir. Qualquer experiência nossa que passar da Bíblia, pode ser um anjo de luz que aparecer para você e mandar você fazer algo que não está na Bíblia, repreenda-o porque é um demônio. É a palavra de Deus que é nosso trilho, irmãos. A palavra de Deus é a espada que separa junto e medula alma e espírito. Amém? É a palavra de Deus que diz se algo que você acha que é de Deus é da sua alma ou se é o Espírito de Deus falando com seu espírito. Porque a sua alma, muitas vezes, vai tentar se passar por Deus. A alma, ela pode trazer as mesas mais lindas que eu já vi na minha vida. Podem botar aqui, se der, para não cansar vocês. Isso. Então, vamos servir já já. Então, irmãos, está aqui ainda, diga amém. O Senhor, Ele tem uma espada que sai da sua boca. Tudo que o Senhor Jesus diz é poderoso e eficiente. Sabe quando você ouve um sermão como esse, que você diz assim, ah, pastor, bênção pura, mas eu estou doido para ver os gols do Fantástico? Te peguei aí. O que saiu da boca de Deus é vida para você. O que saiu da boca de Deus revoluciona a sua história. O que saiu da boca de Deus separa em você o que é dos seus sentimentos e o que é de Deus. Irmãos, é claro que eu não quero me ter como boca de Deus aqui. Deus é Deus e Ele pode usar por misericórdia um vaso como esse aqui. Mas, muitas vezes, nós recorremos a tantas coisas. Às vezes, recorremos a conselhos de ímpios. Quando o Senhor diz, eu tenho a resposta, eu tenho a espada, eu tenho a palavra, a minha boca jorra constantemente vida para vocês. Mas às vezes nós temos um fastio da palavra, às vezes nós temos uma agonia da palavra, às vezes nós temos até um certo receio da palavra, porque ela como se nos oprimisse, que ela nos oprima até a nossa morte. O que é que em nós resiste à palavra de Deus? Nossa vontade, nossas carnalidades, nossos desejos. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Toda a palavra de Deus, como ela traz o poder de Deus para que ela possa ser cumprida. Então você recebe a palavra. Amém, Jesus. Eu também recebo com essa palavra o poder do Senhor para cumprir essa palavra. Porque Ele não sabe. Ele não fica mandando a gente fazer as coisas para nos condenar depois? Não. Não. Se você manda o seu filho ir na padaria comprar um pão, você vai lá e dá o dinheiro na mão dele. Não é assim? Você junto com a ordem dá o poder. Assim o Senhor faz conosco. Junto com a direção, Ele dá o poder para nós vivermos o que Ele nos manda. O que sai da boca dEle. Amém ou não? Aleluia, Jesus. E Ele é como o sol no resplendor da sua glória. Uma vez, uma certa pessoa disse que não cria em Deus. E é uma história antiga, você deve ter ouvido isso. E o matuto disse, então vamos ali, pleno meio-dia, o sol a pino, olha para o sol, não vou, vou machucar meus olhos. Olha, se uma estrela que ele fez, você não consegue ver a glória dela, quanto mais a glória do próprio Deus. Ele é o sol da nossa justiça, irmãos. Ele é tudo poderoso. Dele vem a vida que nós precisamos. Quando vi cair aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as coisas depois dessas hão de acontecer. E eis que o mistério das sete estrelas, que visto a minha destra e das sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Irmãos, uma vez eu preguei aqui algo para vocês que eu não li livro nenhum, mas foi o próprio Deus que me ensinou para pregar para vocês. Falando sobre esse mesmo texto, eu disse, quando a voz de Deus é ouvida, as pessoas se viram para olhar para Jesus, mas o que elas veem? Elas veem a igreja. Primeiro estrondo que alguém ouve sobre Deus. Os olhos delas se abrem e elas tentam ver Jesus. Mas Jesus se apresenta pela igreja. Pelos cachaçais e pelas estrelas. Pela igreja, pelos seus pastores. E você é igreja, amém? Então, quando as pessoas do mundo recebem um estrondo, um sonho, um susto, e elas se viram da vida delas para verem a Jesus, quem elas veem? Os cachaçais. Quem são os cachaçais? Acabamos de ler, são a igreja. Agora nós vamos celebrar o fato de sermos igreja. Porque o corpo, quando ele foi moído, ele foi dilacerado para que nós pudéssemos ser um. É uma inversão natural. E Deus tem essas inversões, né? A massa ela é agregada para virar uma, mas Jesus foi rasgado para que nós pudéssemos ser um. Então, quando nós ceiamos, e logo vamos orar, porque há um momento de reflexão na oração, que a Bíblia diz que nós devemos levar em conta as nossas atitudes na hora de cearmos, nós não devemos tomar, comer e beber indignamente do cálice e do pão, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. E por isso muitos enfraquecem, adoecem e morrem, ou seja, para serem julgados, perdão, enfraquecem, adoecem e morrem para serem, não serem julgados com os ímpios. Está lá em Coríntios. Então quer dizer que se eu como e bebo indignamente, ou seja, se eu não vivo a vida digna de Jesus, Ele pode até tirar a minha vida para eu não vir a ser julgado com os ímpios, porque haverá o julgamento dos ímpios e o julgamento dos justos. Então, para não ser julgado com os ímpios, o Senhor é capaz de colher a minha vida. Para não ser julgado com os ímpios. Glória a Deus. Que amor, não é? A palavra de Deus diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele, havendo dado graças, tomou pão, partiu e disse: "Esse é o meu corpo, que é partido por vocês." Semelhantemente, Ele tomou o cálice e disse: "Esse é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue, derramado a favor de muitos para a remissão dos pecados. Tomai e bebei e fazei isso em memória de mim todas as vezes que vocês fizerem." Nós vamos ceiar agora. E essa mesa é de todos aqueles que já receberam Jesus. Nós entendemos que aqueles que receberam Jesus e fazem já parte da igreja visível pelo batismo, eles devem tomar a ceia. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar para não comermos e bebermos indignamente. Cuidado nesse momento, porque às vezes nós oramos e nós dizemos: "Ah, mas eu fiz esse pecado essa semana, esse mês eu não posso ceiar." Mas Jesus, mas o que a palavra diz, o Senhor fala através da sua palavra, é que nós devemos nos arrepender e participar. A única coisa que desqualifica um cristão batizado de fazer parte da ceia é se ele, genuíno e honestamente, entende que vive hoje um pecado deliberado. O que é o pecado deliberado? É um pecado que eu sei que é pecado, mas eu não quero deixar, ou eu não vou deixar de cometer, vou continuar cometendo a si mesmo. Então você não pode testemunhar um falso testemunho. Amém, irmãos? É claro, não é? Então, você que está aqui, já foi batizado, pode levantar e pegar aqui um dos elementos, por favor. E você volta e a gente vai ceiar juntos. Pode levantar? Pega aí, Lucas. Começa aí. Não, pode deixar aqui. Todo mundo vai vir aqui e vai pegar. Irmãos, aqui na Vida Nova, se os pais deixam, as crianças podem pegar também, mesmo se serem batizadas. É didático, tá? Se você é pai e mãe, não tem que fazer isso com seus filhos. Ok? É. O pai já cortou um adolescente ali agora. Então, eles são instruídos que não é a ceia para eles ainda. Mas eles já vão sendo educados. Mas fica a critério dos pais, viu, irmãos? Fica a critério dos pais. Falar em batismo, quem quer se batizar, procura Juliano, no final do culto. Quer dizer, Juliano? Tem um barbudo ali, dois barbudos aqui, né, pelo menos. Vai falar com Juliano, que ele que está preparando os batizandos aí. Pastor, mas eu não converti ainda, eu quero batizar. Converse com Juliano. Provavelmente você já converteu. E você vai testemunhar com o seu batismo. Como era feito na igreja primitiva, sabia, mina? Lá não tinha levantar a mão. Lá as pessoas testemunhavam a conversão com o batismo. Amém? Todos pegaram? Oh, glória. Se faltou? Ah, então os irmãos dividem. Quem tem aí casal, por exemplo, toma junto. Ali. Você ali, ó, pega em Eric, com Eric ali, ó, ele toma com Isa. Você toma com Marcos, né, Patrícia? Olha que romântico, ó. Tá vendo? Pode, não, pode. Aí, você toma com sua esposa aqui. Ah, vocês vão dividir, né? Dá o pão, deu bastante pão, né? Todo mundo. A mina pegou? Você, o senhor pode dar o seu para alguém que não pegou? Para mim, por exemplo. Todo mundo já tem com quem dividir? Sim? Sim, gente? Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, vocês entenderam a pregação de hoje? Amém. Deus é bom, né? Tem horas que a gente precisa apertar o parafuso. Vamos consagrar os elementos. Senhor, nós abençoamos esses elementos. E nós agradecemos. Porque para nós, como diz a tua palavra, é o teu corpo e o teu sangue. E nós comemos vida nesse momento. Ore ao Senhor, peça perdão para os seus pecados. E não só peça perdão para os seus pecados, agradeça esse momento tão, tão especial. Não faça desse momento um momento fúnebre somente. Ou melhor, não faça desse momento um momento fúnebre. Se alegre pelo perdão dos seus pecados. Amém. Irmãos, eu quero aproveitar, quero pedir perdão a vocês, muito envergonhado com isso, mas eu quero envergonhar o diabo. Eu, essa semana, eu estava no trânsito e recebi uma buzinada naqueles dias, sabe? E eu xinguei o rapaz de palhaço, muito irado, e eu estou envergonhado, e quero que vocês me perdoem. Porque não foi um bom testemunho. Vocês me perdoam? E eu preciso orar mais por vocês. Eu já orei mais pela igreja. Eu quero que vocês me perdoem também por isso. Amém? Coma e beba em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu corpo e pelo Teu sangue, que nos dá vida, que nos traz cura. Obrigado porque podemos fazer parte dessa mesa. Obrigado porque o Senhor foi servido ali na cruz. O Senhor foi imolado, sacrificado. E os nossos pecados foram entranhados no Senhor. E o Senhor se fez o próprio pecado por nós. Obrigado, Jesus, porque nós receberemos da Tua própria mão furada do pão e do cálice e vamos ceiar com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não toma do vinho aí no céu, porque o Senhor prometeu que não tomaria até enquanto se encontrasse conosco. Aleluia! Que lindo! Aleluia! Mas o Senhor vai celebrar conosco em breve e o Senhor tomará desse cálice também. Te agradecemos e ansiamos esse momento tão precioso para a glória do Teu nome. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vocês. E que vocês sejam testemunhas fiéis do Senhor e de tudo aquilo que Ele tem demonstrado e apresentado a vocês até que Ele volte. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se assente um pouco, alguns avisos.